Graça, bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Oh,